estou enamorado loucamente por ti. Que só de ver-te me sinto feliz. Tu vem comigo, tu vem comigo. Ai, ai, ai. Porque sem notar já te estava querendo. Porque sem saber que te estava sentindo. Sei que teu sorriso sempre estava mentindo. E com mais raiva, com mais raiva te desejo a ti. Eu não posso negar que estou enamorado loucamente por ti. Que só de ver-te me sinto feliz. Ai, ai, ai. Posso negar que estou enamorado loucamente por ti. Que só de ver-te me sinto feliz. Tu vem comigo, tu vem comigo. Ai, ai, ai. Tu és como o vinho que nunca provei. Sem uma palavra a ti me entreguei. E quando te encontras te não fazes caso. E com mais raiva, raiva te desejo a ti. Eu não posso negar que estou enamorado loucamente por ti. Que só de ver-te me sinto feliz. Ai, ai. Eu não posso negar que estou enamorado loucamente por ti. Que só de ver-te me sinto feliz. Tu vem comigo, tu vem comigo. Ai, ai, ai. E estás diferente da que conheci. É normal que perca por ti meus sentidos. Eu quero prender-te e não o consigo. E com mais raiva, raiva te desejo a ti. Eu não posso negar